Oh meu Pai, somente o teu amor me ampara, somente o teu olhar me enxerga. Só tu conheces o meu coração. Oh meu Pai, somente a tua voz me acalma, somente o teu braço me guarda. Em ti eu posso encontrar perdão. Em meu coração existe uma canção sobre o teu amor por mim. Todo dia posso ouvir e ainda és fiel, mesmo quando eu te prometo mais esqueço. Abba Pai, que me atrai sem eu merecer, encontro em você tudo que eu preciso. Amor por mim.